Patrulha em Salvador, a Xané 6303, cruza no 1400 da Euleda. Xané 6303, código transponder 5163, aguarde identificação. 63. Com 3.000, já observando a aeronave em Duna, pode prosseguir 2.000? 2.000, autorizada final, pista no zero, seguindo o ATR. Ok, 2.000. Gol 9287, Centro Recife, 1251, alternativa no 3325. 251, 3325, 9287. Xanema 313, contato, radar cruza 2.500 pés, serviço de vigilância. Alternativa, possibilidade de voar, posição lenta. Oi, Leda. É do Leda, 6303, obrigado. Fico no 5 da trip, complete final, chame turno no 8 decimal 95. 295, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Gente, mantém a posição. Você mandou uma noite, o trip 5595 na final de 8 milhas, visual call no zero. Ok, continua a aproximação, vai atualização de pouso. 5-5. O azul decola imediato, a linha decola? Aqui. Autorizado, alinhar e decolar o vento 040 graus, 8 nós, azul 4298. Ali decola, 4298. 3398, solo 02, direita, 129, solo. 1219, dá 3398. Alô, Salvador, boa noite, 3398 na época. Boa noite, 3398, táxi livre, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 3178, interceptou o localizador, complete a final, chame torre, frequência 11895. Passa agora a torre 1895. Senhor, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã, senhor. Boa noite, eu tô 3178, a 3 milhas pescado. Gente, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Guardando. Trip 5515, cheque 3, autorizado pulso, vento 050 graus, 5 nós, pista 2. Autorizado pulso, pista 05515. 4298, decola os 404, controle 120 nesse momento. 4208, 4298. Controle Salvador, boa noite, azul 4298 na MOMA. Azul 4298, contato radar. Sobe manter o nível de voo 340, serviço de vigilância. Capaz de 340, azul 4298. Para baixar, checar, 3178. Deu 78, deixa a aproximação, vai de pista livre. Claro. solo, é o 06, a linha direita, 219 solo. O 219, 5595. Solo, Salvador, boa noite, o 5595, Texoy Alfa. Alfa Kilo prevista 07 no bate 3, o 5595. Estacionamento voa no 074. Autorizado, Gono 074, chama táxi. Autorizado, Gono 074. Ô, Salvador, boa noite. 3178, ele pronto. 078, 1877, Alfa, reporte na cidade da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette. Juliette 3178. Graças a Juliette, prossegue remota 1-4, tá 3178. Juliette, remota 1-4, 7. Azul 4298, chama Centro Recife, 12685, alterna 2545. Boa noite. Centro Recife, boa noite, 142, 98, 4598, 190, Fogão, Ona 074 para o táxi, Ona 35, Galeão, 4 horas. Direita, Indy Alpha, ponte espera para o 18, decimal 95, altímetro, Ona 0, no 3, bom voo, boa noite. Mi 13, Indy Alpha, 1895, obrigado e tenha um bom final de semana. Ótimo. Salvador, gol no 074, no ponto de espera da 10, pronto. Seja autorizado, minha área decolar, vento 050 graus, 59, 074. Essa é a linha da cola da 10, gol no 074. Paulo Salvador, eu Rio 5972. Está na autorização de tráfego, destino Rio de Janeiro, Galeão. Olha, Rio 5972. Rio 5972, aguarde, copa, Galeão. Quatro, decola aos 15, controle 1 no 20, decimal 8. 308, boa noite, gol no 0-104, bom trabalho. Paulo, Salvador, Sanea 6224, informação Sierra, qual é, quer dizer, informação Vitor, para Aracaju nível 230. Controle, boa noite, eu vou 1074. Voo 1074, contato radar, sobe, mantém nível de voo 360, tem que ser vigilante. 360, boa noite, voo 1074. Bravo, Vitor Tango, Salvador, prossiga. Gente, bravo, Vitor Tango, em condições visuais. Programe a sua descida a fim de quando a 20 milhas de Salvador está abaixo dos 50. Eu sem condições visuais, bravo Vitor Tango, ajuste no 0 no 3. Solo, por gentileza, já teria o do 5972? Primo, Rio 5972, Galeão, nível 400, 400, está autorizado, via Peruísque 50, na coluna 10, curva direita, na subida da El, após Leda, depois direto Eudes, aciona 5405, controle 120, decimal 8. Autorizado 400, 400, cabeceira 10, subida da El, Leda, Eudes, na uniforme 50, código 5405, controle 120.8, Rio 5973. Controle 120, decimal 8. 120.8. Tia 3, chame pronto, pushback, Rio 5972. Tá pronto. Tá livre, o Rio 5972, chame táxi. Tomara. Na 6224, cópia. Na escuta, cópia. No 074, chama Centro Recife no 251, alternativa 3325. 251-2525, gol 1074, bom trabalho. Até mais. É. Tenha Salvador na proa, aguarde para a instrução de voo. Linha 5972 para o táxi, com 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando o Guarulhos. Linha 5972, autorizado táxi, pátio 3, pátio principal, segunda direita via Indy Alpha, ponte para a torre 11895, altímetro no 0, no 3, bom voo e boa noite. Autorizado táxi, Índia, Bravo, ponto 5718, Linha 5972. 72. Solo, Sané 6224. Tá pronto, copa, Sané 6224, foi chamado duas vezes. Ok, perdão, 6224, pronto, copa. Sané 6224, Aracaju, nível 230, está autorizado. Direto, decolada 10, com curva esquerda na subida Pouca, após aí voar Jamo. Após Jamo, direto Aracaju. Aciona 5406, controle 120, decimal 8. Aracaju autorizado, nível 230, direto, está 1-0 com primeira curva à esquerda na Puca, Jamo, Aracaju, 4540, meio transponder, 128, controle do Sané, 6224. Correto, portão 1, chame pronto, Sané, 6224. Chamará 6224. Torre Rio 5972, ponto de perdão, 8 pronto. Autorizado, Rio, alinhada e decolar, pista no 0, vento 080 graus, 3 danhas. Autorizado, alinhada e decolar, pista no 8. Vitor Tango, chame torre 1-895 para instruções de pouso. Vitor Tango, prossiga a aproximação, setor sul, vai pousar a pista no 7. Já presente, já está autorizado a fazer uma base pela direita da 1-7. Ou pela esquerda, fica a seu critério, chame para ir na base. Ah, tirando base, o Bravo contando. 5972, decola os 29, controle 120, decima 8. 7258, pegado. Controle Salvador, é o Rio 5972. Mudança de frequência na sua escuta. Está na decolagem, sobe para o nível 400, deve ser vigilante. Confira, foi para o Rio 5972, bipa 040, ou 400. Vamos lá, de novo. Rio 5972, contato radar. Sobe e mantém o nível de voo 400, serviço de vigilância. Subindo para o 400, sobre vigilância, Rio 5972. Reporta lá. Rio 5972, vou em Leda. Pode Leda, Rio 5972.